Yo, ha, Thiago Prodigo, ha, litido ganja vento, que vem a sexta-feira. Hoje é sexta-feira, não tô mais preocupado, porque hoje é sexta-feira, o ganjamento é dobrado. Tem vários na fila, já bombou de convidado. Eu vou ter cata mais bagulho, quero entrar preparado. Tipo união de afetação, não, é um ganjamento extra. Um relaxamento, que é sexta, não é mais cheira. Galera é muito louca, às vezes perde a cabeça. A balada começa aqui, daí só acaba lá na 13. Então chama os malucos pra trazer lata de breja. Vai, abre essa chibeca que tá na geladeira. Traz a ganja, traz o hash, não pode faltar bagulho. Logo mais é quinta-feira e de novo começa tudo. Se ganja um pra dormir, se ganja dois pra acordar. No três não vai desistir, o quatro é pra continuar. É estiga da brisa que não me deixa parar. O de depois se ganja agora e bola outro pra levar. Então vamos ganja um, vamos ganja dois, deixa o ar esbolado pra ganja depois. Vamos ganja um, vamos ganja dois, deixa o ar esbolado pra ganja depois. Vai, vamos ganja um, vamos ganja dois, deixa o ar esbolado pra ganja depois. Vamos ganja um, vamos ganja dois, deixa o ar esbolado pra ganja depois, pra ganja depois. Primeiro do dia, me deixa criativo. Escrevo um verso, faço um som, quando vejo já tô no quinto. Depois do bode rango, sessão de improviso, vou mastigando a larica, enrolando o digestivo. Antes, durante, depois do rolê na praia, na seda, no blunt, o canque e a paraguaia. Esmurruga, enrola, aperta e rola um de maia. Agora é só relaxar e fogo na caia. O tempero da relação, a poção mágica do amante, afrodisíaco e revitalizante. Lá em casa nunca falta, na geladeira e na cama. E se minha mulher vem da esporra, eu boto um diz que me ama. Mano, eu sou tão maconheiro que já salvei o D2. E gosto mais de maconha e japonês de arroz. Dia todo enganjando, chapando nesses refrões. Um pro show, dois pro free, bola vários pra depois. Vamos ganja um, vamos ganja dois, deixa o ar esbolado pra ganja depois. Vamos ganja um, vamos ganja dois, deixa o ar esbolado pra ganja depois. Vai, vamos ganja um, vamos ganja dois, deixa o ar esbolado pra ganja depois. Vamos ganja um, vamos ganja dois, deixa o ar esbolado pra ganja depois. Floripa, Barcelona, Campecha, Castel de Fel, Murruga, 1, 2, 3, antes de sair do hotel. Floripa, a Barcelona, Campecha, Castel de Fel, bola, 1, 2, 3, não pode faltar papel. Floripa, a Barcelona, Campecha, Castel de Fel, queima, 1, 2, 3, já me sinto no céu. Floripa, a Barcelona, Campecha, Castel de Fel, bola, mais 1, 2, 3, ai, ai, ai, meu Deus do céu. Vamos ganja um, vamos ganja dois, deixa vários bolado pra ganja depois. Vamos ganja um, vamos ganja dois, deixa vários bolado pra ganja depois. Vai, vamos ganja um, vamos ganja dois, deixa vários bolado pra ganja depois. Vamos ganja um, vamos ganja dois, deixa vários bolado pra ganja depois. Vamos ganjar, vamos, vamos. Tá com o teu pronto aí? Tá paz.